sou meu por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, oh, não sou meu, por Jesus sou tudo teu, hoje mesmo e para sempre. Não sou meu, por ele remido, quando o sangue derramou, na sua graça confiando, que minha alma resgatou. Não sou meu, não sou meu, com Jesus sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Com Jesus sou todo teu, jamais meu a ti confio, tudo quanto chamo meu, tudo nas tuas mãos entrego, meu Senhor sou todo teu. Não sou meu, oh, não sou meu, com Jesus sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Com Jesus sou todo teu, jamais meu, ó, santifica tudo quanto sou, Senhor, da vaidade, da soberba, vem livrar-me, Salvador. Não sou meu, ó, não sou meu, com Jesus sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Com Jesus sou todo teu.